Quadragésimo dia. O amor é uma aliança. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Rute 1:16. Parabéns! Você chegou ao final de O Desafio de Amar, o livro. Mas a experiência e o desafio de amar o seu cônjuge é algo que não tem que ter um fim. Continua para o resto da sua vida. Este livro termina no 40º dia, mas quem disse que o seu desafio terminou? E à medida que você vê o seu casamento por essa perspectiva, nós desafiamos você a considerá-lo como uma aliança e não como um contrato. Essas duas palavras são parecidas em significado e intenção, mas na realidade são bastante diferentes. Ver o casamento como um contrato é como dizer ao seu cônjuge: eu tomo você para mim e vamos ver se dá certo. Porém, vê-lo como uma aliança muda a fala para: eu me entrego a você e me comprometo com este casamento por toda a minha vida. Existem muitas outras diferenças entre alianças e contratos. Um contrato é geralmente um acordo escrito baseado em desconfiança, traçando as condições e consequências caso seja quebrado. Uma aliança é um compromisso verbal baseado na verdade, assegurando a alguém de que a sua promessa é incondicional e boa para a vida. É feita diante de Deus como um ato de amor um pelo outro. Um contrato é para interesse próprio e vem com responsabilidades limitadas. Ele estabelece um período de tempo para a vida útil de certas mercadorias. Uma aliança é para benefício de outros e vem com responsabilidades ilimitadas. Não tem data de validade. É até que a morte nos separe. Um contrato pode ser quebrado com sentimento mútuo. Uma aliança é planejada para ser inquebrável. A Bíblia contém muitas outras alianças maiores como parte da declarada história do povo de Deus. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que a terra nunca mais seria destruída pelas águas de um dilúvio. Gênesis 9:12-17. Ele fez uma aliança com Abraão, prometendo que uma nação inteira de descendentes viria da linhagem de sua família. Gênesis 17:1-8. Ele fez uma aliança com Moisés, declarando que o povo de Israel seria possessão permanente de Deus. Êxodo 19:3-6. Ele fez uma aliança com Davi, prometendo que um rei se assentaria em seu trono para sempre. 2 Samuel 7:7-16. No final de tudo, ele fez uma nova aliança pelo sangue de Cristo, estabelecendo uma herança interminável e imutável de perdão de pecados e de vida eterna para aqueles que creem nele. Hebreus 9:15. E nenhuma vez sequer Deus quebrou alguma dessas alianças. E tem o casamento, a aliança mais forte entre duas pessoas na terra, a promessa de um homem e uma mulher de estabelecerem um amor que é incondicional e que dura por toda uma vida. No casamento, o anel representa os votos da aliança. Não meras obrigações que você espera cumprir, mas promessas pensadas previamente, declaradas publicamente e testemunhadas por outros. Assim como você leu inúmeras vezes nas páginas desse livro, manter esta aliança não é algo que você pode fazer pelas suas próprias forças. Existe uma razão que explica por que Deus foi o primeiro a estabelecer alianças com o seu povo. Apenas Ele é capaz de cumprir as exigências de suas próprias promessas. Apenas Ele é capaz de perdoar os que fazem aliança com Ele, mas falham em manter a sua parte no acordo. Mas o Espírito de Deus está em você em razão da sua fé em seu Filho e da graça concedida a você em salvação. Isso significa que agora você pode exercitar seu papel de protetor da aliança, não importa o que se levante para desafiar sua fidelidade a ela. Especialmente se o seu cônjuge não está agora no lugar de receber o seu amor, o ato de proteger a aliança pode crescer mais ameaçador com o passar dos dias. Mas o casamento não é um contrato com cláusulas escapatórias e exceções. O casamento é uma aliança projetada para acabar com todos os atalhos de fuga ou retrocesso. Não há nada em todo o mundo que possa separar o que Deus uniu. O seu amor é baseado na aliança. Centenas de anos após o profeta Malaquias ter registrado estas palavras, as pessoas ainda se perguntam por que Deus às vezes retém sua mão de abençoar suas casas e casamentos. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Malaquias 2, 14 e 16. Todo casamento é chamado para ser um retrato terreno da aliança celestial de Deus com a Igreja. O casamento é para mostrar ao mundo a glória e a beleza do amor incondicional de Deus por nós. Jesus disse, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João 15, 9. Permita que a palavra dele o inspire a ser canal do amor de Deus para o seu cônjuge. A hora é agora, homem ou mulher de Deus, de renovar a sua aliança de amor com toda sinceridade e entrega. O amor é um tesouro sagrado para ser trocado por outro, e um laço muito poderoso para ser quebrado sem consequências terríveis. Ligue-se mais uma vez àquele que Deus entregou para você cuidar, apreciar e honrar. A união de vocês está em suas mãos. Seja desafiado a segurá-la e nunca deixá-la acabar. Nós desafiamos você. 40º dia. O amor é uma aliança. Desafio de hoje. Escreva novas promessas assim como você fez no dia do seu casamento. Guarde-as em algum lugar da sua casa. Talvez, se for apropriado, você pode renovar essas promessas formalmente diante de um ministro e com a família presente. Faça dessas promessas um testamento vivo do valor do casamento aos olhos de Deus e da grande honra de ser um com seu cônjuge. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. O que Deus lhe revelou durante a jornada de O Desafio de Amar? Como a sua visão de casamento mudou? Qual o seu nível de comprometimento com Deus e com seu cônjuge? Com quem você pode compartilhar isso como testemunho? Ele se lembra para sempre da sua aliança. Salmos 105, 8.